Tá, sobe para nível de voo 360, vem lá. 360, vigilância, 1607. Pego 9287. Voo número 605, ordem com equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia sua retaguarda, autorizado a início pushback e acionamento, chame para o táxi. Positivo, após a passagem da aeronave da companhia, autorizado pushback e acionamento, gol 1605. November Alfa autorizado, decolagem pistão 7, o vento variável com 039. Oi, Salvador, bom dia, agora 9280, ponto espera pronto. 9280, autorizado, decolagem pistão no 0, vento variável com 039. Entendeu que autorizado, decolagem, gol 9280. Autorizado alinhar e manter cabeceira 17, foca vida Juliette. Meu índio November Alpha decola 1000, autorizado iniciar a curva à esquerda, ingresse perna contra o vento da 10, aguardando para o cruzamento do campo. Índio November Alpha. Tá ciente, o índio November Alpha vai cruzar a curva à esquerda, mantenha a perna contra o vento da 10, aguardando o cruzamento. Índio November Alpha. November Alpha informa o Boeing da Gol iniciando a rolagem agora, pistão no zero, fique atento. Paciente, India November Alpha, paciente. Convito Juliette autorizado a decolagem, pistão no 7, o vento variável com 03 nós. 5 para o táxi, 185 a bordo. 3 horas e 20 de autonomia, alternando Campinas. 185 Campinas, 3 e 20, confirma gol número 05. Afirmo, 185 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Campinas, 1605 da Gol. Gol número 05 autorizado, táxi para ponto de espera da 10 via Índia Alfa. No ponto de espera, chame a torre em 1, 1, 8, 6, 6, 2, ajuste no 0, no 2, gol número 05. Autorizado, táxi via Alfa, ponto de espera da 10, chamarei a torre 118, decimal 612, gol 1605. Reportará livrando o eixo da 1028 em Jornal Venderal. 410, vigilante, 9287. Gol 1897, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 3325. 251-3325, gol no 897. Vitor Juliette decola 02, inicia a curva à direita, corredor axé, controle 119-35, bom voo. Controle 119-35, para Vitor Juliette. Torre Salvador, muito bom dia. Gol 1605, ponto de espera da 10, pronto. 1605, bom dia. Autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinhe e mantém, cabeceira 10, gol 1605. Torre, o Índia November Alpha cruzou o campo, prossegue na proa do corredor forte. Gente, mantenha a minha escuta aguardando transferência de comunicações do Índia November Alpha. Gente, vai aguardar a transferência, Índia November Alpha. Está passando o Alfa, Vitor Vilhete, decolou da cabeceira 17, curvando, ingressando no corredor Axé a 1.000 pés. Alfa Vitor Juliette, corredor Axé, reporte Farol da Barra. Reportará Farol da Barra, Alfa Vitor Juliette. Salvador, bom dia. Tantas, vamos com vocês. Autorização Galeão, nível 300. Da Tente da Juliette. TAN 3153. Formação correta, ajuste no 0 no 2, copia? Copia, prossiga, por gentileza. TAN 3153, autorizado para Galeão, nível de voo 380. Decolado no 0, primeira curva à direita, Zedael, Leda. Onde receptará a UPS do Luno 0, após conforme a rota precisada no plano. Controle Perano 1, 19.35, acione 5044, TAN 3153. O 3153, ciente, autorizado Galeão, nível 380. De volta 10, curva direita, posse, Israel Leda, via Amper do Lu 10. 19.35, 044, coordenação 300, por gentileza. Confirme 300. Afirmativo, a gente está com uma questão ainda, nível 300. Gente, aguarde então, TAN 3153 para a coordenação. Em sua escuta permanente, Índia November Alpha. No 605 decola 06, controle agora em 1.9.35, bom voo. 19.35, muito obrigado, bom dia. Boa no 605. Três, um, cinco, três, na escuta. Como recebe no equipamento 2? Chegou no 605, contato radar. Saída da Elfa para o 360, vigilância. Da Elfa, 360, vigilância. TAN 3290, informação Juliette, ajuste no 0 no 2, aguarde para a cópia. Temos a Juliette, ciente, aguardando cópia, posição 1. Para o táxi da 35 no 7 com 115 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna com fim. Cinco no 7, autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via Índia Alpha. No ponto de espera chamou em 1.8.62, ajuste no 0 no 2. Autorizado táxi via Índia Alpha, ponto de espera chama a torre. TAN 35 no meio. 35 no 7. 280, chama Centro Recife. Frequência 12685, alterna 13365. 2.85-3365, 9280. Torre Salvador, o TAM 3517, ponto espera pronto. TAM 3517, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento variável com 02 nós. Alinha e decola, o TAM 3517. TAM 3890, pronto para cópia? Afirmo. TAM 3890, autorizado para Recife, nível de voo 330. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju, via Upper Whisky 58. Controle operando em 1.935, acione 5047, TAM 3890. TAM 3890, 330 aprovado para Recife, via Whisky 58, decolada 10. Perfil da curva conforme carta à esquerda, Puca, transição, Caju, 5047-1935. 390, cotejamento claro, champaro pronto para push e taxi. Correção push e acionamento. Chamarei, 3290. Vitor Juliette, mantém as condições visuais, frequência livre para Veracruz. Frequência livre, ata Vitor Juliette. O 1605 chama Centro Recife, frequência 1251, alternado 3325. Chamar agora Recife 1251-3325, bom dia. Jô 300, decolada 10, primeiro curva à direita, saída da El, Leda, pós-Leda, Bridge, onde tem central Bisoluno 0. Pode ser usado conforme rota. Controle operando em 1.935, acione 5044. Gente, o TAN 300 3, 1, 5, 3. Só confirma aí, a gente não tem bridge no plano não, é bloco. Saída da El Leda Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo. Onde tem sempre será o Bzulu 1 no 0. Gente, vai com a bridge então, 3, 1, 5, 3. Tá, 2, 1, 5, 3. Confirmando, a bridge é o limite da FIA. Dá ok, gente, 3, 1, 5, 3. Autorizado então nível 3, 0, 0, pro Galeão, de pausa aberta, sobre a direita, da El Leda Bridge. Interceptando pelo Bzulu 1 no 0, 3, 9, 3, 5, 0, 4, 4. Protegimento correto, 3153, chama pronto para o pushback e acionamento. Ok, vai chamar para o pushback e acionamento, 3153. Down, 1, 2. Bom dia, América 980, Scott Identity. Declito intercept both arrival. Descending to 4000 feet, altimeter set 1012. Descending to the bottom, tá, 3153, livre acionar, chama pro ataque. Livre acionamento, vai chamar pro ataque, tá, 3890, pushback na mesa do ONU. Tá, 3890, aguarde, tem um Airbus da companhia que tá no pushback e dá início ao táxi. Após a passagem do mesmo, está autorizado o Conel que pede solo para pushback e acionamento chamar para o táxi. Ou seja, após a passagem do Airbus, autorizado, tá, 3890. Então, 3153, informe estimado para o táxi. 2 minutos, 1 minuto. Já está tirando o pushback. Ok, então 3153. Para o táxi, setor 3153, 110 a bordo, com 3 horas e 57 de autonomia, Campinas. Plano 3153, 2 ataques para ponto de espera da 1-0, via Índia Alfa. Ponto de espera, chama torre 1-1-2, decimal 6-12, ajuste no 0-2. Este 2 ataques via Índia Alfa, 108-62, quando pronto, 6-12. Bom dia. Bom dia, Plano 3153, bom voo. Cruzando 1-7-0, posição nervosa, 3-5-7. 3-5-7, chama Centro Recife, 1-2-6-0, alterno 1-2-8-8. 1-2-6-0, 1-2-8-8, bom dia. Bom dia. Tá 3290, pode marcar o táxi autorizado? Afirmo, tá 3290, pode autorizar. Tá autorizado já o push, acionamento, chama para o táxi. Gente, iniciado, tá 3290. Salvador, bom dia, tá 3153, ponto espera pronto. Número 53, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento variável com 04 nós. Autorizado a alinhar e decolar com 1-0, tá 3153. American 980, descend 2000 feet, HM intercept 1012, and the clear intercept the final approach. Clear to descend down to 2000 and clear to the final approach for the ILS X-ray runway 10 American 980. 5:30, 3 horas e 20, Fortaleza, confirma? 3 horas e 52, Fortaleza. Confirma pessoas a bordo, 3290, 5:30? 5:30. Então, 3290, autoriza ataque para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa. O ponto de espera chama torre 1-18-62, ajuste no 0-2, então 3890. Ataque via Índia Alfa, então ponto de espera do 0. Costa de Salvador, bom dia. Tan 3153, passando 1800 na Dael. Tan 3153, contato radar, sobe para o 300 vigilância. 300 vigilância, radar Tan 3153. Pode voar Dael, da presente? Autorizado. Autorizado Dael, Tan 3153. Salvador, bom dia, é o TAN 3179, autorização Guarulhos. TAN 3179, informação Gillette, ajuste no 0-2, copia? Afirmo, tá sendo da Gillette. TAN 3179, autorizado para Guarulhos, nível de voo 380, decolado no 0, primeira curva direita, série da El, Leda, com as Leda Hilt. Pierre Zulu 44, após autorizado conforme rota. Controle operando em 1935. Acione 5061 no TAN 3179. Gente, está autorizado Guarulhos 380, decola 1-0 com curva direita, pós-Leda e eu. Autorizou 44, controle 1-9-3-5, transponder 5061, TAN 3179. TAN 3179, negativo, saída da El, Leda após Leda e eu. TAN 3179. Conforme a base da Leda, após Leda, TAN 3179. TAN 3179, com o correto, chama para o puxo e acionamento. Bom dia, Mike Ecovito, formação Juliette, ajuste no 0-2, aguarde para a cópia. Mike Ecovito, confirma, plataforma Mati. Confia, Mike Ecovito. Mike Ecovito, usado de voo para a plataforma de Manati a 1.000 pés. Decola 1-7, primeira curva direita, saindo no corredor Axé. Controle operando em 1-19.35, adicione 0-1-1-5. Mike Ecovito. Mike Ecovito, com o atendimento correto, confirme o PAT que se encontra. Mike Ecovito, para adicionamento e...